É, portanto, num espírito de valorização deste ativo único, que é o queijo da Serra de Estrela, que eu gostaria de anunciar hoje que iremos procurar, com o Ministério da Agricultura, criar um centro de competências do queijo da Serra da Estrela, que, juntamente com as estruturas de conhecimento local e com a BLC3, e que está aqui o seu Presidente, o Dr. João Nunes, e o Engenheiro António Campos, com vários parceiros, mas eles serão os parceiros mais importantes neste centro de competências que negociaremos com o Ministro da Agricultura, com o objetivo de desenvolver e agregar as competências especializadas na produção de queijo da serra, assumindo o apoio ao tecido empresarial no sentido de incorporação de inovação e valor acrescentadas no setor. Esta estrutura pretende-se afirmar como uma referência na criação e divulgação do conhecimento através da investigação e inovação na produção do queijo da serra. Mas há uma coisa que nós temos que ter todos consciência. Com inovação é importante, mas não podemos perder aquilo que é a nossa tradição por essa inovação. Pretende-se valorizar os processos de produção do queijo da Serra da Estrela, tradição de sabedoria de anteriores gerações e a utilização de recursos locais, visando a promoção do consumo de alimentos saudáveis, mas também uma coisa que está na agenda que é fundamental, que é a proteção ambiental. A criação do Centro de Competências do Queijo Serra da Estrela vai ter um impacto regional e nacional que permitirá aumentar a competitividade das empresas através da transferência de conhecimento e tecnologia, que vai, com certeza, dar uma nova centralidade ao Oliveira do Hospital.